Balduíno sempre vencedor. Bye. praias. O seu programa do final de semana na Bandeirantes FM, a mais gostosa da Bahia. Horas e 45 minutinhos, 2h45, faltando 15 para 3 aqui na Lambada das Praias da Bandeirantes, a mais gostosa da Bahia.